Na sombra do altar, os filhos se levantam. Nadab e Abiú, a história se encerra. Mas Eleazar e Tamar confessam e proclamam: servos do Altíssimo, a luz que não erra. Divide o rei, a ordem traz. Reparte as casas, o plano é eficaz. Os levitas em louvor ao Senhor vão se unir na casa de Deus, prontos a servir. Ó Senhor, nossa vida é teu altar, chamados para o teu ministério. Vamos adorar com corações ardentes, em unidade a cantar. Na tua presença juntos vamos estar. Por sorte se repartem, a graça é tão vasta. Jeoiarib e Jedaías, o povo se reúne, cada um em seu ofício, a missão que é sagrada. A glória no santuário, a esperança se une. Os filhos de Levi, em reverente ação, Selomite e Gerias, um só coração. Na casa do Senhor a adoração vai fluir, nosso sacrifício a Ele vamos oferecer. Ó Senhor, nossa vida é teu altar, chamados para o teu ministério. Vamos adorar com corações ardentes, em unidade a cantar. Na tua presença juntos vamos estar. Ele é o nosso guia, a luz que nos conduz em cada passo firme, em cada nova cruz. Os levitas em louvor, a história é